se só de imaginar minha boca na sua, já tô doido pra provar. Nem rolou o primeiro beijo, mas tem tanta química que nem dá pra explicar, nem na tabela periódica. Me fala que não vai passar a noite só sorrindo, me tira daqui e leva pro seu paraíso. Não quero voltar pra casa imaginando o que poderia rolar com você. Quero fazer agora. Vai que vira uma lembrança boa. Vai que não me olha assim que eu visse, só de imaginar minha boca na sua, já tô doido pra provar. Nem rolou o primeiro beijo, mas tem tanta química que nem dá pra explicar, nem na tabela periódica. Me fala que não vai passar a noite só sorrindo, me tira daqui e leva pro seu paraíso. Não quero voltar pra casa imaginando o que poderia rolar com você. Quero fazer. Me fala que não vai passar a noite só sorrindo, me tira daqui, me leva pro seu paraíso. Não quero voltar pra casa imaginando o que poderia rolar com você. Quero fazer agora.